4-1, India, lá vai chamar 108 do... Vai chamar pra... Não, pode ficar. Bom, 228 na escuta da torre. Afirmo, boa noite, 228. 3-4, sistema 0, o ajuste na 014, vento, 160 graus, 04, nós. MEI 14, pouso autorizado no 0, gol 222. Voo no 354, Lima tem capseiro no 0. Lima tem no 0. O Salvador, abertura do Mike, antes de novembro, na 1-0. Prossiga. Por isso, o Mike, antes de novembro, solicitou autorização de rebote da 1-0 para a remota 1-3 do parque principal. Autorizado, reposto ao término. Autorizado, reposto ao término do Mike, antes de novembro. Fala 228, fala 06, libera a direita, prossegue Alfa Kilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, são 228. Três 354, autorizada a colagem, pista no 0, vento no 60 graus, 04, nós. Autorizada a colagem, voo no 354. Fábio da Cola 08, controle Salvador, 119, décimo 8. 198.354. Controle Salvador, boa noite, Golo 354 decolado na Jamambuca. Golo 354, com a nota radar na decolagem, suba via Serapuca para o nível 230. Sobe via Puca Jambo 230, Golo 354. Golo 354, pode coordenar para o lado do Alfa Romeo 263? Golo 354, vai de coordenação. Lisboa, 354, Santa para Recife, na frequência 126.85, alternando 125.45, solicita para o mesmo. 126.85, alterna 125.45. 125.45, bora. Salvador, necessita do Mike de novembro? Siga. O Mike de novembro, informa o término de reboque na remota 13. Gente, Mike de novembro, bom descanso. Obrigado, senhora. Bom trabalho. Salvador, Tom Mike Hotel Oscar. Bom dia, solicito autorização para a banda da posição 2, para a posição 12 na remota, por favor. Seja autorizado, reporte finalizando na remota 12. Ok, cliente, reportará o término do reboque na posição 12.

Via chegada ao médio 1, décimo, até 050. Ajuste o altímetro no 013. Salvador, tá, Mike, Hotel Oscar, informa o término do reboque, muito obrigado, bom dia. Eu até acho que sim, cliente de frequência, bom dia. Fez 170 desse, mantenha 2.000 pés, ajuste o altímetro no 013. 2.003, 3.170. Afirma, voz de TAP, Ruidona, informe estabilizado, sinal do procedimento LS-8. Salve estabilizado, S-3, 3.177. 6908, funciona em unificação, via chegada, Abomed 1, desce até 050. Ajuste o altímetro 1013. Eu 3520, desço para 2000 pés, ajuste o altímetro 1003, autorizado LS X-ray, ponto estabilizado. Rotar 3170, vai estabilizar no momento. Professor, está 3170, passador na flex final, chame 21 no ETS final, meia dúzia. 18, meio, obrigado. Estabilizado, baixado, travado, sinal 10. Cruza 2, João Pérez. TAM 3170, ajuste o altímetro 1013, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Aguardando.